Infraestrutura ganha reforço no Amazonas. Ministério da Agricultura declara emergência para nuvem de gafanhotos. Suzan iniciará projeto piloto de teleconsultas. Euler Ribeiro ensina segredos do envelhecimento. O mercado de trabalho no Amazonas é impactado pela pandemia da Covid-19. Essas são algumas das principais notícias do portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, nesse dia 25 de junho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, além de anunciar a preparação do EIA-RIMA para o trecho do meio e também destacar e enfatizar a publicação do edital para a licitação de um trecho de 52 quilômetros para o asfaltamento da BR-319, ele também falou sobre outros investimentos em infraestrutura durante live com o senador Eduardo Braga, ocasião em que destacou investimentos tanto em portos como também em aeroportos, como no aeroporto de Coari, com uma grande remodelagem que vai receber do governo federal, e também e sobre o projeto de privatização que será encaminhado ao TCU, com a inclusão de três importantes aeroportos do Amazonas, Manaus, Tefé e Tabatinga, que serão transferidos para iniciativa privada. O ministro destacou as obras de grande porte que estão sendo realizadas no município de Coari. Então nós estamos fazendo essa grande intervenção no aeroporto de Coari, que é a maior intervenção de aviação regional que nós já fizemos no estado do Amazonas. Então, acho que Coari merece pela pujança, pelo porte. Eu tive a oportunidade de morar durante um período em Coari, durante a obra do gasoduto, né? Tem lá um importante terminal da Petrobras. Então, Coari vai receber um equipamento novo, completamente remodelado, com investimento que é um dos maiores do Brasil em termos de aviação regional e do porte que a cidade merece, né? Com, então, pista nova, pátio novo, terminal novo. Então vai ser um grande aeroporto lá em Coari, né? Então, que se compõe aí com todo esse esforço que está sendo feito de aviação regional no estado do Amazonas. A crise da Covid-19 fez com que 560 mil amazonenses desistissem da procura de trabalho em maio. Isso corresponde a 73,7% da população que queria trabalhar. A taxa de desocupação no Amazonas foi para 12% e a informalidade chegou a 49%. Os dados são os primeiros resultados mensais da PNAD Covid-19 divulgados pelo IBGE. O levantamento é uma versão da PNAD realizada com apoio do Ministério da Saúde. O coordenador estadual da pesquisa PNAD Covid-19, Thiago Almude, destacou os números. A taxa de desocupação em maio foi a sétima maior do país, indicando que isolamento por conta da pandemia trouxe fortes impactos no emprego. Isoladas, as pessoas não tiveram como buscar trabalho ou, quando procuraram, não encontraram. A informalidade foi muito alta, colocando o estado entre as maiores taxas do país. Quase 22% dos ocupados estavam afastados do seu trabalho por conta do distanciamento social. Thiago Almude também falou sobre o crescimento da informalidade no Amazonas. Os dados mostram que, em maio, cerca de 641 mil pessoas estavam trabalhando na informalidade no Amazonas, ou seja, 49% das pessoas ocupadas estavam trabalhando informalmente. Isso deixa o Amazonas no quarto lugar do ranking da informalidade entre os estados do Brasil. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devido ao risco de surto da praga de gafanhoto nas áreas produtoras dos dois estados. A portaria com a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O estado de emergência visa a implementação de plano de supressão da praga e adoção de medidas emergenciais. De acordo com o Ministério, a emergência fitossanitária é para um prazo de um ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades é com o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens se houver infestação. A Secretaria de Estado da Saúde, a SUSAM, vai iniciar em julho a implantação de projeto piloto de consultas com médicos especialistas por videochamada. O projeto Teleconsultas Reguladas está incluso no projeto Regula Mais Brasil, A secretária de Estado de Saúde, Simone Papais, destaca as vantagens do programa, principalmente para o atendimento dos pacientes no interior do estado. Esse projeto foi dividido em quatro fases e o objetivo maior é que a gente possa fazer essa assistência por teleconsulta em várias especialidades onde a demanda, a fila de espera é muito grande. Então, um dos objetivos maiores é que a gente faça redução desse aguardo desse paciente. A FUNAT, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, irá realizar todas as quartas-feiras, sempre das 15 às 16 horas, no canal de Telesaúde da UEA, webpalestras voltadas ao estudo do envelhecimento. Durante a série serão abordados diversos assuntos, entre os quais conceitos básicos de envelhecimento, nutrição, atividades físicas e saúde. O reitor da FUNAT, médico Elo Ribeiro, afirma que todos precisam se adaptar a essa nova realidade e entender os segredos para o envelhecimento saudável. Qual é o melhor exercício? Não, eu estou na academia, faço musculação, faço isso. O melhor exercício é caminhar. Mas é caminhar sem conversar. De cabeça erguida, de boca semiaberta, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Se hidratando antes, durante e depois da caminhada. 60 passos por minuto, um passo por segundo, certo? Quanto tempo? Entre 30 e 45 minutos. Essas são as principais notícias no portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br, nesse dia 25 de junho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.